sou recifense. Veio pra me copiar dispense. Dispensa essa treta, eu não quero estresse. Eu tenho dendê, tenho nickness. Eu tô juntando tesouro, fiz tudo com meu molho. Comédia não cria nada, só vive botando olho. Eu tenho um molho que faz tu sempre querer. Berma de veludo, corta degradê. Que escorre, queima tipo dendê. Mas pra ter a escama tem que ser DDD. A gente combina, tipo Recife, ó, linda, minha linda. No meu litoral tu é sempre bem-vinda. Eu vou te convidar pra essa adrenalina. Tirando o fino dessas esquinas. Vivendo no Nordeste é bater na quina. Ela faz a posição e ainda me ensina. Na rua princesa, na cama assassina. Se tava faltando na cena eu chego. Digo os Agalenini, todos são rei. Quem nasce na minha região é anticópia, parece DVD de Blu-ray. Eu vou te arrastar pro beco. Vou te dar um sarro, tu vai conhecer prazeres. Eu nem falei do bairro, eu tô contando essa grana. Só que foi suado, meu nego, eu saí do nada e me tornei meu empresário. E aí, mago? Não tem jeito, nós tem um molho mesmo. Bora, bora, bora, bora, bora. Eu tenho uma...